Latro. Meus erros eu assumo, hein. Puta calor de esquimó. Tô só que fumaça, racha os olhos que nem pó. Pé descalço, mais pronto pra enfrentar meu choque. Se meu tênis não impedir de tomar chope no shopping. Pouco esquema, muito isqueiro, se queima. Montelema, ruim ter problema. E eu aqui só, sem acertei meus erros, deixa aqui. Nele eu acerto do meu jeito. Dinheiro sem respeito é que nem puta bonita. É que nem criptonita, não tem valor, mas repita. Pepita de diamante pros outros. Hoje senhorita, amanhã é amante dos outros. Nasce em lei, é desse jeito e como é. Meu cavalo doido, eu controlo como Deus quiser. Oh, é dia de nuvem que me fez chorar. Oh, noite de lua que me faz cantar. Aqui, erros me ensinaram que por amor se planta rosas vermelhas e belas, que vem espinhos pequenos e grandes problemas. Erros machucados sem borracha pro montado, eu tô no meu cavalo doido. É, deixo amanhã pra Deus quiser. Ô, oh, bagulho lombrou. Ô, oh, dois e dois é o seguinte. Vou na melhora do meu erro. É que vixe, muito sol, pouca sombra, pouca ideia, muita lombra. Cada um, cada um. Pra não embaçar céu azul. Sei onde eu errei. Sei onde eu errei. Erros que me erram. Erros que me acertam. São erros que todos têm. Erros que me cercam. Erros que machucam. Erros que me faz tão bem. Sei onde eu errei. Sei onde eu errei. Sei onde eu errei. Puta que sol que ilumina o meu céu. Vento leve, uma brisa igual véu. Louco, chique nesse louco mundo é. Simples, mas no morro é o que é. Sei o que querem, o que preferem, que se referem em várias séries. A vida aqui, o que se ganha, o que se leva. Tô certo sim, o que se erra, o que se nega. Meu erro é quem me faz um pouco entender. Viver um pouco mais, sem saber porquê. Vi agir de bazé, quem vai, quem quer. Calor que racha o feio, baré ou picolé. Nego, quero que cê sempre entenda que o homem é quem condena. Quem anda com as algemas, na volta vai saber se vale a pena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vida é equivalente a mais de 3000 centenas. Mais de 8 dezenas igual a 0 de problema. E quem me viu lá no frio, com os moleque lá no corre do cash na lan house lá da 7. Com cash de ladrão, entre cheque se tá bom. Bola um back só se quem merece ou feio. Sei onde eu errei, sei onde eu errei. Erros que me erram, erros que me acertam. São erros que todos têm. Erros que me cercam, erros que machucam. Erros que me faz tão bem. Sei onde eu errei, sei onde eu errei. Sei onde eu errei, sei onde eu errei.